cabeças à referia. Sinto o orgasmo intenso das estrelas. Meu semblante é manchado de medo pelas sirenes gritando vermelhas. Meus olhos seguem ansiosos como se fosse criança pequena em busca da boca doce. Me toquei guloso e me envenena. Me deflete de intenso prazer, minha carne rasgando lá fora, enquanto os anjos lutam cansados, demônios na rua contam minha hora. Corações em prateleiras perecendo de tanto lamento. Quem me vê pisando a calçada mal sabe a verdade, o que passa aqui dentro. Seu cigarro nos dedos tremia, vento te toca como fosse beijo. Amor, acorde agora, porque minha cidade nem mesmo eu vejo. Beijos que duram segundos, promessas se encarnam em paredes. Vendem o verde maquiado de puro, enquanto no escuro almas morrem de sede. Na vida arrisca tudo pro jogo do tabuleiro. E a ilusão aos poucos queimada desova na cova de mais um sincero. Mistérios da noite que dão insônia nessa cerimônia. Todo mundo vai ficar, picados esquentam a minha cama. Perfume entranha deu um pouco de fama. Quem ama não ganha, nos clamam em chamas. Mistérios da noite que dão insônia nessa cerimônia. Todo mundo vai ficar. Um beijo e uma dança. Distância das ondas se alcança. Meras lembranças dos olhos famintos da velha criança. Destaco interesse no jornal, da boca é notícia. Tragédia resulta em dinheiro e a cada menor um caso de polícia. Quando remamos em meia correntes rumo ao abisso de ondas incertas, volto confuso em meio ao tumulto. Torna minha cidade uma puta quieta. Passaporte pro porte ou pra morte, gemidos são orações de um culto. Pecados residem aqui, amores vão passando em vultos. Carros torturam ouvidos em um acorde incessante e chato. Cabeça bate esperando você pra me roubar do orfanato. Entre monstros, heróis e juízes, minha cabeça do posto não cai. A virtude do simples é buscar autoestima no que não atrai. Raiz que seca entre a selva, máscaras e bons atores. Pisamos em quem nos ama, sustentando falsos amores. Aprendiz, não fecho a mente, mas ando blindado. Todo dia luto com a luxúria, mas é o que amo, cidade do pecado. Meus pés tocam o chão, não procure o meu desespero. Vermes morrem a cada segundo, enchendo meu corpo esperando meu erro. Mistérios da noite que dão insônia nessa cerimônia. Todo mundo vai ficar, picados esquentam a minha cama. Perfume entranha deu um pouco de fama. Quem ama não ganha, exclamam em chamas. Mistérios da noite me dão insônia nessa cerimônia. Todo mundo vai ficar. Um beijo e uma dança. Distância das ondas se alcança. Meras lembranças dos olhos famintos da velha criança.